começa como uma rede que se desenvolve a partir de outras redes antigas da internet, enfim, submedialogia, meta-reciclagem, enfim. Basicamente, gente de cultura digital, gente que pensa as culturas livres, a ética hacker, enfim, parte um pouco desse lugar. Mas é uma rede muito orgânica, enfim, da qual entram e saem pessoas, como todas as redes que a gente já fez parte, assim. E eu acho que a gente acabou colocando uma energia no intuito de fazer esse evento aqui e outras coisas que a gente está propondo fazer de parceria com os Guarani lá do Jaraguá, um pouco no intuito de dar uma reativada na rede aqui em São Paulo. Enfim, eu vejo que aqui as pessoas são poucos os que já são conhecidos da rede, o Braz já é mais antigo, já reconhece mais aí, já está em outros eventos da rede e tal. Mas as outras pessoas não conhecem muito, assim, né? Sabem um pouco que existe a rede, existe uma curiosidade, enfim, no que pode vir a ser essa conjunção dessas duas ideias, né? Eu, particularmente, falando pessoalmente, assim, a primeira vez que eu vi essa ideia da conjunção dessas duas coisas, eu me senti meio que convocado, assim, né? Enfim, porque mesmo sem saber exatamente o que é isso, eram, enfim, uma tensão de duas noções que davam conta um pouco de, enfim, de abarcar um lugar de produção estética, de produção ética, assim, minha. Enfim, basicamente de entender que existe muita sabedoria e muita tecnologia na ancestralidade, nos povos ancestrais, enfim. E cheguei junto na rede, né? Basicamente, assim, só pra contar como que tá a rede agora, a gente realizou basicamente dois grandes festivais, assim, né? Que foram momentos que a gente conseguiu juntar as pessoas que participam e colocar em contato direto com, no caso, com os povos indígenas da Bahia, da Costa do Descobrimento, né? A gente então fez dois festivais na Bahia, lá em contato com os Pataxós. E sei lá, eu poderia dizer que a rede ela se divide as ações um pouco em dois domínios, assim, né? Eu acho que existe um domínio que é um domínio do reconhecimento dos conflitos dos povos indígenas e da vontade de se posicionar do mesmo lado da guerra, digamos assim, né? E de entender como que a força das redes e como que a força da cultura livre, da ética hacker, pode contribuir nesse lugar das lutas indígenas, que, enfim, eu acho que não é novidade para ninguém aqui o quanto isso enfim, o quanto são perseguidos e o quanto, enfim, são dizimados desde sempre os povos indígenas, né? Então esse é um domínio. E o outro, eu acho que é do ponto de vista conceitual, assim, de como que a gente estuda quais são as possibilidades da gente desenvolver práticas no nosso cotidiano de produção que se relacionam com o pensamento ancestral, que se relacionam com os modos de vida indígena, que se relacionam com as cosmologias indígenas. Sobretudo do ponto de vista de entender que existia uma progressão, assim, do que a gente falava do software livre, por exemplo, ou sei das liberdades, do que pode ser o software livre em termos de apropriação e mudança, e, enfim, se desdobrando num lugar do que a gente chama de cosmologia livre, assim, né? Ou seja, de que somos aqui em maioria juruá, né? Somos os brancos e tal, mas que a maioria de nós sente um devir indígena, assim, sente um devir índio em alguma medida, e que essas cosmologias ou as maneiras de enxergar o mundo da quais não são próprias da nossa natureza branca, mas da qual as coisas são transitáveis e são móveis, assim, né? Quando a gente fala dessas cosmologias livres é no sentido de fato poder se mover nesse lugar de visão do mundo, né? Enfim, porque existe um posicionamento às vezes muito reto, assim, no sentido de que o pensamento mágico, por exemplo, né, que é um parâmetro da maneira como os índios enxergam o mundo, né, ou seja, na relação com a comunidade dos espectros, né, ou seja, dessas entidades ou dessas figuras que não de fato existem fisicamente, mas compõem politicamente no nosso cotidiano, né? Então lidar politicamente com essas entidades tal é uma maneira que os índios nos ensinam a enxergar o mundo e que não é próprio da nossa veia branca, mas que a gente entende que a gente pode trazer isso também para o nosso cotidiano. Então, eu acho que um pouco essas duas vias a rede traz, né? Ação direta como matéria poética mesmo, assim, né? Como matéria, enfim, artística mesmo, né? Da qual a gente lidar. E esse lugar, enfim, um pouco conceitual, que a gente, a rede já, caminhando um pouco, já desenvolveu alguns conceitos e algumas noções, assim. Que tem a ver, por exemplo, um desses conceitos que surgem na rede ao longo dos tempos é tanto a ideia do ancestrofuturismo, né? Ancestrofuturismo como uma noção temporal, né? Enfim, um pouco a quebra dessa noção básica de que existe um ancestral relegado ao obscurantismo ou à ignorância, qualquer coisa assim, e um futuro que aponta para uma iluminação, tá ligado? Então essa noção temporal, a gente vê justamente, inclusive pelas questões antropocênicas que vem rolando, que essa promessa de futuro que nos leva a algum tipo de conhecimento mais, enfim, nobre do que os conhecimentos ancestrais é uma grande furada, né? Assim, então como a gente quebrar essas perspectivas mais homogeneizantes da noção de tempo linear e entender e nos entender dentro de um parâmetro ancestrofuturista, assim, né? Então esse é um território que o tecnoxamanismo, diria que, coloca como base para a gente pensar outras questões, né? Uma outra coisa que surgiu como um conceito da rede, assim, que veio se desenvolvendo, é o que a gente chama de rituais do it yourself, né? Que é, enfim, como a gente pode, dentro de uma noção de que somos xamãs urbanos, assim, ou que somos, entendendo o xamã, assim, enfim, isso é uma perspectiva bem pessoal, né? Assim, voltando um pouco também. Entendendo o xamanismo como tecnologia apropriável, assim, como tecnologia cambiável. E que tipo de natureza é essa tecnologia, né? O Viveiros que coloca essa história, o Viveiros de Castro, né? De que o xamã, ele é um diplomata interespecífico, né? Ou seja, ele é a figura que consegue transitar entre as espécies, as perspectivas das espécies, né? Ele consegue assumir o olho do, enfim, assumir o olhar do gavião, ele consegue assumir o olhar de uma outra espécie para poder gerar essa diplomacia, né? Essa saúde, digamos assim, por isso que o xamã e o pajé também é responsável pela saúde da aldeia, né? Porque ele deixa de fato com que existe uma saúde dentro do campo transespecífico, assim. Então, essa, da minha perspectiva, existe uma tecnologia nessa ideia de transitar entre as perspectivas, né? Somos várias perspectivas e, enfim, transitamos entre elas, inclusive dentro do ponto de vista antropofágico, enfim, dentro desse lugar. Inclusive, só parênteses, eu acho bastante especial, assim, a gente tá tentando reativar essa rede, inclusive nesse lugar aqui que a gente tá, que é um lugar muito próximo da garçonière do Oswald, enfim, do berço da antropofagia, e tendo também, por exemplo, a biblioteca do Roberto Piva aqui nesse mesmo andar, que, enfim, Roberto Piva é uma figura que, de fato, consegue sintetizar um lugar de cruzamento entre a poesia e o xamanismo de um jeito muito fino, né? Então, enfim, um pouco confuso as ideias, mas acho que a gente pode ir trocando ideias. Esse encontro, eu acho que ele também sela um momento nosso muito importante de proposição de parceria e de aliança, de travar as novas alianças possíveis com os povos originários dessa terra de São Paulo, assim, que no caso a gente tá aqui com a presença da Sônia, que é Guarani, e tentando iniciar uma série de ações de aliança e de possibilidades de troca. Eu acho que a rede do tecnoxamanismo também, ela atua muito, muito num lugar que eu acho muito simples e muito importante, que é como a gente pode estabelecer lugares, territórios e perspectivas de troca com os povos indígenas. Tá? Simplesmente de passar tempo junto, produzir pensamento junto, produzir cosmologias comuns, como que a gente pode experimentar essas alianças para a invenção dos novos mundos mesmo, né? Que são tão, tão urgentes nesse momento. Né? E a gente está aqui também para justamente falar um pouco desses três projetos iniciais que a gente está desenvolvendo lá com eles lá na terra indígena do Jaraguá, e convidá-los todos também. É legal que eu acho que, assim, enfim, essa primeira fala um pouco vai no sentido das pessoas que se interessam pela rede, enfim, como um convite de se aproximar, de chegar junto. É óbvio que a coisa sempre se dá muito no campo da autonomia, enfim, a gente vem desse lugar mesmo, né, das autonomias em geral. Então a rede é muito aberta e muito livre para a proposição. Então, enfim, fica o convite para se aproximar, quem tiver interesse de fato em contribuir. E aí, justamente com esse lugar específico que eu estava falando, desses projetos com as terras indígenas do Jaraguá, a gente mapeou primeiramente três projetos e domínios de troca, assim, que a gente quer fazer com eles. Um primeiro teria mais a ver com permacultura e com bioconstrução, que são, enfim, tecnologias inclusive muito comuns nas nossas demandas, assim, nas nossas demandas de entender quais são os processos de construção desses novos mundos, assim, né? Enfim. Lá na aldeia deles, eles têm uma demanda de desassorear um pedaço de um rio, né? De limpar um pedaço de um rio que passa ali, justamente para secar uma área, e claro, para limpar o rio, e para a construção de um centro cultural que, enfim, não existe na aldeia ainda, né, Sônia? Então esse seria um primeiro projeto que a gente gostaria de movimentar com a força da rede, colocar energia, enfim, com as pessoas que são ligadas na rede, tanto com bioconstrução, com permacultura e com agrofloresta, e justamente fazer os mutirões para que a gente desenrole esse processo, entendendo também que esse território de troca, da qual será, né, que a gente imagina fazer lá, que seria esse centro cultural, de fato seria um lugar incrível para a gente trocar, cruzar coisas, enfim, um novo território mesmo, assim, para a gente estar junto. Então esse seria um primeiro projeto, já fica o convite para quem se interessa nesse tipo de ação, de colocar energia nisso. O segundo projeto é um projeto audiovisual, que a gente também está querendo movimentar oficinas de audiovisual lá dentro da aldeia, para a gente desenvolver o clipe da rapaziada do rap. Eles estão aí, chamamos Os Guarani, eles vão tocar e logo depois desse papo eles chegam junto aí pra gente escutar o som. E um terceiro projeto é uma plataforma de crowdfunding constante para a aldeia, especificamente, justamente para desburocratizar um pouco o que seriam as relações de doação, enfim, como que eles podem lidar com dinheiro, assim, como que pode entrar grana justamente para esses projetos. Esse projeto de permacultura, por exemplo, não é um projeto que a gente consegue movimentar sem grana, né? Então, a partir dessa plataforma, a gente, enfim, entende que a gente vai, enfim, gerar uma possibilidade de entrar alguma grana de maneira não burocrática e não institucional, né? Enfim, e esses são os três projetos iniciais que a gente vai desenvolver com eles. Eu acho que agora eu queria meio passar a palavra para as outras pessoas, assim. A gente da rede convidou especificamente a Sônia, o Gianni, o Thiago e a Lívia. E todos os outros são convidados e estão super abertos para a fala. Mas eu queria, a gente poderia fazer, eu acho que uma falinha inicial para falar um pouco do trabalho de vocês e depois a gente, enfim, entra em alguns debates, assim. Eu acho que a gente pode falar basicamente dessas duas frentes que eu falei, assim, de como que pode, a gente pode especular aqui, de qual, como a gente pode lidar com esse tipo de lugar da ação direta mesmo, quais são as possibilidades de, enfim, lidar com os problemas que a gente sabe que são enormes e, enfim, contribuir nesse lugar. A gente tem o Urbus Hacker, por exemplo, como uma ferramenta de locomoção, e eu diria que talvez seja uma ferramenta de alteridade, assim, muito grande, de nos deslocar para lugares e, enfim, fazer as invasões hacker, né? O Thiago nesse lugar da criptografia, desse lugar de, enfim, territórios. Eu sei que o território digital também é um lugar a ser disputado e, enfim, a ser pensado, tanto quanto os outros territórios, né? Então acho que a gente pode falar um pouco disso. O Gianni, com a experiência do vídeo nas aldeias, e já com a experiência mais antiga com os guaranis, ia ser massa depois se você contasse um pouco como tem sido essa experiência com eles, o que já tem sido feito. E a Sônia para, enfim, contar um pouco de como está agora a terra indígena Jaraguá, enfim, nos dá um pouco desse panorama, assim. Então acho que você podia começar, Sônia, falando um pouco pra gente. Cara, ia ser legal lá também, lá. Bom, Carucho, boa noite a todos. Falou, meu nome é Sônia, né, Guarani Ará, e faço parte da comunidade aqui do Pico do Jaraguá, onde somos 720 indígenas, né, morando naquele espaço, uma área já demarcada de 1,7 hectares, que é a menor aldeia que tem no país. Ela foi demarcada um ano antes da Constituição, em 1988, então ela foi demarcada em 1987. E desde então, a aldeia do Jaraguá, ela vem sofrendo com o crescimento da população. É muito rápido o crescimento da população indígena, né? É um pouco diferente das não índios. Né? Então, de 1987 até agora, 2017, passaram bons anos e a população cresce muito rápido. Né? E o governo, ele não dá a oportunidade da gente expandir o território. Por não ter mais espaço mesmo. E onde, quando a gente consegue os espaços, o governo vai e entra com uma ação contra. Tudo que nós fazemos dentro das áreas, dentro das áreas indígenas, o governo tem a facilidade, manipula e ele acaba fazendo as intervenções e você não consegue avançar em nada dentro da comunidade. O Gianni já foi várias vezes no Jaraguá, no Tenodé Porã, tem Parelheiros, que também é uma comunidade guarani, e que os guaranis ficam confinados num espaço muito pequeno. E é uma população que cresce muito rápido. Então, a nossa dificuldade hoje, dentro das áreas, é essa. De não ter espaço, acaba as crianças e os mais velhos adoecendo, porque ficam confinados num espaço muito pequeno, respirando todos no mesmo ar. E essa é a nossa meta hoje, as demarcações de terra. Mas para quem conhece o governo, ele já deixou bem claro, muito claro, que não vai demarcar mais terras indígenas. E a mortalidade infantil acaba ficando muito aprofundado. Morrem crianças, assim, quando morre um, é a semana toda morrendo crianças. Morreram agora, em menos de um mês, morreram 3 pessoas dentro da comunidade. Um bebê de 9 meses, um menino de 12 anos e um rapaz de 24 anos. Então, hoje, o problema está muito grave dentro da comunidade, isso, né? A gente está, agora a gente está contraindo bactérias pela falta de saneamento básico, porque o governo ele fechou totalmente os olhos para as comunidades. Então, tudo que foi no passado de ruim, ele está voltando muito com força agora. Então, as bactérias elas voltaram com muita força. Os medicamentos, essas bactérias são resistentes a medicamentos, então a partir do momento que pegou a bactéria, a pessoa morre em 3 dias, que nem é o caso dessa bebê. Ela morreu em 3 dias. Uma bebê saudável, ela pegou uma gripe e ela morreu. Então, nossa resistência é muito diferente da de vocês, né? Então, a nossa preocupação é de que a nossa comunidade tem que melhorar. A gente não pode estar perdendo crianças, a gente não pode estar perdendo adolescentes, jovens, que tem todo um futuro pela frente, né? E a falta de espaço é que está nos prejudicando hoje. Então, se nós não fizermos nada hoje, se vocês ou mais pessoas não fizerem nada para nós hoje, a população indígena vai se extinguir. Ela vai ser exterminada pela opressão, pelo governo, pela falta de humanidade mesmo, que se vê hoje é que as populações indígenas são uma coisa do passado, que ela não existe, esses índios não são índios, eles têm roupa, eles têm celular, eles moram na cidade, então não são índios, só que não fomos nós que chegamos na cidade, a cidade chegou até nós. Então, conforme quanto mais a cidade chegar em nós, mais nós vamos sofrer com essas epidemias, que atacam primeiro as comunidades indígenas, porque é onde nós não temos a resistência. Nunca tivemos a resistência forte. Por mais que a floresta nos dava tudo, né, para os nossos antepassados, mas é... nós estamos passando hoje é consequência do passado. O passado trouxe tudo à tona que está acontecendo hoje. Então, é o que eu falo, né? A ditadura militar, ela voltou. Tudo que aconteceu na época da ditadura militar está acontecendo agora. Então, epidemias, bactérias, vírus, tudo isso está muito forte. E a população e o governo não está... parece que ele quer que isso realmente aconteça, para que nós morremos mais rápido, para eles tomarem conta do que eles querem, eles querem tomar conta de onde nós moramos. Né? Eles querem a área dos Parelheiros, eles querem a área do Jaraguá, eles querem o Alto Xingu, eles querem onde está o Xavantes, eles querem onde está os Pataxó, porque são áreas que tem. Onde existem populações indígenas é onde está preservado as matas, está preservado todos os animais, está preservado riquezas do solo, é onde está localizado as populações indígenas. Então, quanto mais rápido eles exterminarem essas populações onde estão localizadas, mais fácil eles têm domínio da cidade. Então, é por isso que hoje nós fizemos aquela intervenção no Pátio do Colégio, para mostrar que ali é uma terra indígena também, por mais que ali é a cidade, mas é um território indígena. São Paulo inteiro é um território indígena. Né? Mas é como eu falei hoje, a gente não quer o Estado de volta, o país de volta, a gente só quer viver em paz dentro das nossas áreas. Viver em paz quer dizer o quê? Não ter doença, as crianças poderem viver livremente como a população indígena sempre viveu. Mas nós não podemos mostrar quem realmente nós somos com essas mortalidades. E as mortes estão muito fortes. Se você for analisar, morre um índio a cada uma hora. E são graves, são índios assim. São pajés, são caciques, são lideranças que estão lutando por um bem melhor, por uma vida melhor para sua comunidade. E eles estão matando as pessoas que acabam, assim, matando as crianças para elas já não terem que crescer e matando os lideranças para elas não terem mais que lutar. Então, matando esses, o resto eles exterminam com mais facilidade. E realmente isso está acontecendo muito bruscamente, a olho nu, você vê hoje o que está acontecendo. Então, eu acho que eu já falei demais, assim, às vezes eu... Como que tá os processos da expansão da demarcação, Sônia? Parada. Parada. Não anda. Eles não querem que ande mais. Então... está contestada, na verdade, né? Tem uma parte, da área que foi demarcada, na verdade. Foi a parte que expandiu para o Pico do Jaraguá, que é toda aquela área de mata que tem lá em volta. Mas foi juridicamente, né, bloqueado, tem um dono hipotético de uma parte de terreno lá. Mas, sobretudo, o governo do estado, o Alckmin, entrou com um pedido de parada do processo, que eles estão disputando porque o parque é estadual, né? Então, eles estão parados, digamos, judicialmente entraram no processo, então está meio que parado, eles, né? estavam ocupando a área. Eles entraram com uma ação da justiça contra os comunidades, contra a comunidade. Isso está em processo, então a gente não pode mexer em nada dentro da área. Eles falam que não pode, mas nós estamos mexendo. Isso é legal contar. Porque nós precisamos que a terra seja limpa, para que essa tenha mais forte. Então tem um processo de expansão. Alguns anos, há muitos anos, os Guarani estavam concentrados aqui em São Paulo, estavam concentrados nas pequenas terras que eles tinham. E há uns 5 anos, dentro desse processo de retomada, de repensar, é um processo de expansão desses territórios. Então, no Jaraguá, né, foram. Agora tem quatro aldeias? 5 áreas. 5 áreas, que tinham 2, né? E nesse processo estão sendo ocupadas outras áreas, porque enfim, o Estado não funciona nesse sentido, e eles estão fazendo uma retomada dessas áreas. Então, por exemplo, nessa área que foi demarcada e que está, o Estado está contestando ela, já existe uma aldeia que se posicionou lá. Está começando a ter uma casa de reza, está começando a plantar, tem toda uma série de coisas que estão acontecendo. Mas é um espaço disputado, né? Um espaço que não é livre, não é um espaço disputado. Então tem esse empate, né, Sônia? É isso aí. Só para, enfim, continuar um pouco nesse papo da demarcação, eu sei que vocês já fizeram muitas ações, assim, né? Inclusive, até porque a Bandeirantes cruza ali a aldeia de vocês, né? O que já é uma coisa, enfim, completamente insana, né? Eu não sei da experiência, assim, mas é mais uma questão mesmo, assim, de que tipo de esforço dá pra fazer nesse sentido, assim, né? De como pressionar o Estado. Vocês já pressionaram bastante, eu sei, né? É um governo difícil. Uhum. Um governo exterminador. Uhum. Você não tem diálogo. Não tem diálogo, né? O governador-geral do Alckmin, ele não quer ouvir nós. E nem alguém falar por nós. O prefeito João Dória é a mesma coisa. Não quer nos ouvir, mas também não quer que ninguém fale por nós para querer nada. Então, e fora o governo federal, que ali tem vários deputados federais que realmente ele anuncia a morte de pessoas. Nós temos que exterminar eles, temos que acabar com eles. Não demarque mais terras indígenas, não demarque mais terras quilombolas. Falas assim, explícitas, dentro de um cenário gigantesco de deputados, e muitos aplaudem. Então, são exterminadores. Então é muito grave o que está acontecendo. Assim, a gente estamos se preparando para realmente uma guerra sem trégua, sem fim. Porque as populações indígenas não desistem do seu espaço. E o governo pressionando para desistir. Então, na nossa resistência, eles fazem isso acontecer. Largam de mão. Os órgãos públicos também não se envolvem, então a gente fica à mercê de tudo que é coisa política. Tudo como ruim vocês pensam que a gente está à mercê totalmente. Pelo descaso do governo. Então são os 3 órgãos que não nos querem nos ouvir. Então nós contamos com os parceiros, amigos, podem. De uma forma ou de outra, interferir em algo. Não sei nem como explicar. Agora, nós conseguimos, no acampamento Terra Livre que teve agora, a gente conseguiu vários artistas de nome que estão realmente engajados a lutar pelas populações indígenas do Brasil inteiro. Então, Caetano Veloso é um. De Mato Grosso, Criolo, Racionais MCs, são artistas que eles agora dizem assim, não, agora chega, agora a gente vai entrar. entrar na briga, eles entraram. Mano Brown, comunidade negra, sem terra, todos. Todas essas pessoas estão engajadas em fazer algo pelas populações, não só guaranis de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Porque agora pegou o Brasil inteiro, não é mais só o Saraguá. As populações de todas as etnias, todas elas estão sofrendo esse processo de extermínio. Porque não demarcar terra é extermínio. Sim. Claramente. Sim. São três aldeias, né? Cinco no Jaraguá, no Tenondé Corão acho que são oito, se eu não estiver errado. Só aqui dentro do estado de São Paulo. Fora o litoral, todo o litoral sul e norte. Demarcada? É demarcada e também foi ampliada. Essa coisa da demarcação foi muito gozada, na verdade, porque a gente viveu uma década bastante interessante para populações indígenas. Teve um momento onde os direitos sociais da comunidade foram, em qualquer maneira, ouvidos devagar, muito mais, menos devagar, mas foi implementada uma série de políticas, uma série de terras foram demarcadas e foram colocadas. Em São Paulo, especificamente, temos Tenondé-Porã, um lado que é na zona sul, né, extremo sul, o Jaraguá, que foram demarcados áreas pequenas há muito tempo e pararam assim. O que acontece é que, como que ela estava falando justamente, a população indígena, a despeito de como que era, que estão, sempre se falava aquela coisa que os índios estão desaparecendo, os índios vão desaparecer, teve uma queda muito rápida, de fato, nos últimos 30 anos da população indígena, mas na realidade os IBGEs dos últimos anos mostraram que a população, o setor da população indígena é o que cresce mais, é o que ela estava falando justamente. Porque tem uma natalidade muito maior do nosso segmento dos brancos, então a gente observa que nos últimos, especialmente com a pacificação e com a democratização, que não tem mais chacinas, não tem mais mortes e coisas desse tipo, a população indígena vem crescendo e muito rapidamente. Isso cria uma série de problemas, inclusive nessas pequenas áreas demarcadas, porque a população praticamente está sempre mais aumentando e não cabendo mais, como no caso do Jaraguá, que é a coisa mais impressionante, até é pequenininha e tem mais de 700 pessoas, 720 pessoas apilhadas lá dentro. Então, há 10 anos praticamente, seja Tenondé-Porã que Jaraguá, entraram num processo de expansão da demarcação da terra que estão lá, né? Isso foi no período, inclusive, do período dos governos do PT, da coisa que deviam ser mais facilmente feito. Demoraram muito, tiveram muita pressão, disseram que iam fazer, mas pararam, teve problema com a FUNAI e gozado, porque foi o do Jaraguá, foi antes até que do Tenondé-Porã, foi num momento muito de passagem da Dilma ainda, dentro de uma pressão, assim, deram e conseguiram fazer. E do Tenondé-Porã, que foi expandida, foi o último ato do governo Dilma antes de ser... Ele já tinha na mesa esse processo há anos e não dava, não pegava naquela coisa. Na última semana antes do impeachment da Dilma, a Dilma assinou e a terra de Tenondé foi ampliada. Né? Mas aquela ideia de que já precisava de apoio. Então aí vamos assinar tudo que tiver em cima da mesa. Sim, sim, foi bem. Se tiver aqui, a gente vai sair mesmo, a gente assina, porque não tem um apoio. Porque antes disso realmente foi muito difícil. Né? Foi só uma pressão muito forte, né, que eles fizeram. Demarcou terra no país na época. E com o governo Dilma foi onde houve a maior massacre dos guaranis caiuás na Mata do Sul. Então, foi um massacre ali, foi um massacre que está sendo até hoje. Nesse exato momento, ele estava quatro no mesmo mapa. Então, a realidade é muito né? É muito triste o que está acontecendo com os guaranis. É inadmissível o que está acontecendo. parece que nós estamos em 1530. Nosso verde existe. Não é só para os índios, não. Não é só para os índios. Está todo mundo se sentindo assim, em 1530. Parece que tem um navio negreiro atracado lá no Porto de Santos e está despejando escravos. Os escravos, pode ver, a população negra está crescendo demais. Estão vindo para o Brasil, é como se tivesse o tempo parado, parou, está voltando, atuando muito rápido. Então não é nada contra os negros, eles têm que sair daquele país que está acabando com eles mesmo. Mas eles vêm para um outro país e sofrer todo o preconceito, tudo o que está acontecendo com eles. É assim, então é uma revolta muito grande. Eu falo muito dos negros porque eles também sofrem todo esse genocídio, esse massacre. Estamos em 2017, o massacre contra a população negra é visível, todo mundo vê. Parece que quanto mais negros morrem, parece que mais tem que morrer. Então, é a mesma coisa que está acontecendo com as situações indígenas. É porque a televisão não mostra, a Rede Globo não mostra, não recorda, mas nós vivemos isso diariamente. Sim. Não, sem a mínima dúvida, é uma questão muito, muito difícil de lidar. O que me passa pela cabeça um pouco, assim, também para abrir o papo aqui para outras coisas, é... Enfim, quais são as possíveis ferramentas de autonomia, tá ligado? Que a gente pode, enfim, aplicar, né, nesse tipo de questão dentro dessas alianças que a gente se interessa em travar, né? Eu não sei muito bem como funciona, mas eu sei que os Munduruku lá, por exemplo, tem as propostas de autodemarcação, né? Agora, de fato, o que quer dizer isso, eu não sei bem, né? São as ocupações, né? São as ocupações, né? Que é o que está acontecendo, né? Não vai demarcar, então a gente entra na área e fica, então é que se autodemarca mesmo. Sim. Estamos ali. É isso. E é o que acontece ali no Jaraguá, né? Sim. Está acontecendo no Jaraguá, está acontecendo em Ubatuba. Ubatuba tem aqui, umas duas semanas atrás, ocuparam uma outra área. Então, as comunidades indígenas estão se reocupando áreas que já eram delas mesmo. Uhum. É área. Tem muitos que falam assim, ah, ele invadiu. Porque às vezes passa na reportagem, ah, índio invadiu terra do fazendeiro tal. Então, foi invadido, ele está retomando o que era dele já. Direito, né? O fazendeiro chegou depois. O fazendeiro é assim, ele vai, pega os seus capangas, arma ele e fala assim, ó, teve o índio, mata, e ele está na minha terra. Mas terra não é dele, terra é do índio que sempre estava ali. Mato Grosso do Sul é território indígena total. Mas fazendeiro vai lá, arma os capangas, né, que eles falam que eles são capangas naquele lugar, e eles matam mesmo, é tiro na cabeça. E eles pegam as crianças que são os frágeis, e eles pegam as lideranças para não ter que lutar. E acabou com a liderança, você acaba com a comunidade. Acaba com a criança porque eles se enfraquecem. E é isso que está acontecendo. Muito. Se a Rede Globo mostrasse realmente o que está acontecendo com a população indígena, a população acordava. Mas eles não mostram porque são golpes, né? Pequenos golpes que eles são. Só para entender melhor um pouquinho, a questão da delimitação são várias fases. Tem uma fase que é muito complicada, que é a fase lá do Jaraguá já foi delimitado. Já tem, né, um território amplo, né? Delimitado e ampliado. Só que tem uma fase que é muito difícil, que é a fase dos processos contrários, né, de quem acha que é dono daquela terra, que entra em processo contrário. E a mais difícil ainda depois é tirar as pessoas que já estão lá. Você entendeu? Então, no caso da Tenondé-Porã, que tem uma ampliação bem grande, né, bem ampla. Como o processo demora muito a acontecer, e deveria ter acontecido lá na época da Constituição, né, que tinha um prazo lá de 5 anos para se fazer, né? As pessoas foram invadindo, foram entrando. Uhum. Até porque tem gente que nem sabia ali, né, que estava em processo de demarcação. Quem precisa de moradia, no caso lá da Zona Sul, foi entrando e tal. aí chega numa fase que é muito crítica, né? Porque aí às vezes aprova lá, né, até a última etapa, mas aí tem que tirar todo mundo, né? E aí é muito complicado. Então você vê que são erros, né, que vão se acumulando, que não são resolvidos, que aí estoura, né? Claro, sobra lá para quem não deveria sobrar, né? Sobra para todo mundo, né? Enfim, você coloca a população contra a população indígena. É exatamente, tirar é uma estratégia antiga, né? Jogar um contra o outro. Povo, jogar a população contra o outro. Hoje eles fazem assim também. Estamos percebendo que eles começam a jogar uma população contra a outra. Já que a gente não pode exterminar eles diretamente, a gente começa a fazer jogo. A gente faz uma população ficar contra a outra. Já aconteceu isso, né? Estava com problema com os Tupi-Guarani. Então não dá, a gente não pode, a gente tem que se unir, a gente não pode ter brigas entre etnias, porque senão a gente se mata um no outro. Porque tem etnias que não se dão bem até hoje, desde a época da. Antes de 1500. Né? Tupinambá não se dava bem com o Guarani, e mesmo assim hoje eles ficam meio assim. Então tem populações que não se batem uma com a outra. Então, eles sabem quem não gosta de tal povo, não gosta de tal povo. Então, vamos fazer que eles se matem, porque eles podem se matar. Até isso, gente, acontece. Populações indígenas, Kangangue não se dá bem com o Guarani. Não tem como, isso da época de, já é de antes de 1500, antes do Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Eles já se gafinhavam. E hoje eles colocam, através de problema de saúde, problema de educação, eles fazem os outros se confrontarem. Não pode. A Kangangue não pode ver Guarani, que eles se arrebentam, não, se matam. E eles colocam os dois assim, frente ao outro, para se arrebentar. Aí a gente fala: opa, pessoal, calma aí, ó. A gente é Guarani, calma. Guarani não é assim. Não, ó, vocês são Kangangue, ó, mas são um povo. Aí estamos nesse. Pede nessa situação, complicado. Então, se nós não falar o que está acontecendo com as populações, ninguém vai saber, porque aqui, né, a mídia não vai expor isso para a população. Ah, hoje, etnia tal está brigando com tal. Olha, morreu 50 guaranis caiuá exterminados por fazendeiro. Ó, os pistoleiros foram lá, mataram 50 índios. Eles não vão falar isso. Não vão. Os livros de história não contam o extermínio que teve. Por quê? Interesse político. Né? Porque aí a ONU, por exemplo, vai entrar no assunto. Não, o que está acontecendo? Os índios do Brasil estão morrendo por qual motivo? Né? O governo do Brasil não faz nada? Então, para eles se preservarem como políticos, eles não. Não. Está acontecendo, deixa eles se matar. Fica neutro. Eles se matam, mas fica neutro. Eles morrem, nós ficamos neutros. Nós não podemos pôr em risco o governador do estado de São Paulo. Porque a população iria se revoltar, realmente. Não, o governo Dória entrou agora, não, ele tem que se preservar. Vamos cuidar do prefeito, porque daqui a pouco ele quer ser presidente. Não, ele tem que ser presidente, senão ele não pode falar de índio. Não pode falar que está maltratando índio, porque senão a opinião pública vai entrar e. Pode. Proibido falar de índio. Proibido falar de índio nesse país. O Jornal Nacional não vai falar nunca. Estão matando Guarani e Kaiowá agora, nesse exato momento, no tiro. Jogando fogo nas casas. Matando crianças, invadindo escola, atirando. Jogando veneno na água. Jamais eles vão falar isso. Porque tem que preservar o presidente. Preservar o prefeito. Bolsonaro vai ser presidente. Lula está voltando para o governo. Não seja. Isso é muito grave o que está acontecendo. Por isso, quando nós falamos, é porque já está assim. Já não tem mais saída. Nós não temos mais saída. Vamos resistir. Quanto nós tiver fôlego de resistência. Eu sou mulher, tenho uma filha, meu marido está lá na casa de reza agora. Mas se tem uma invasão lá, se tem uma invasão lá, se tem uma invasão lá, eles estão tudo rezando. Nesse exato momento. Então, é assim que o Guarani é. Da noite vai todo mundo rezar. Por isso que é a resistência, é onde está a nossa resistência, as rezas. Então, é isso. Acho que vocês entenderam o que eu falei, tudo que a gente passa. Ô, Sônia, só para continuar, enfim, claro que. Mas só queria só uma última, só para seguir um pouco daí. Você começou a falar um pouco agora sobre, enfim, o cotidiano Guarani. Você puder falar um pouquinho de como funciona um pouco a visão de mundo de vocês em relação ao Nhanderu, enfim, a relação com a natureza, porque daí depois a gente, enfim, desenrola um papo um pouco Guarani, daí. Guarani é um povo muito religioso, né? Mesmo antes da chegada dos não-índios aqui no país, eles eram um povo muito religioso, foi por isso que o padre Anchieta foi o primeiro a chegar. Chegou neles primeiro, né? Porque Guarani, Pirambá, os tupiniquins foram povos que viviam aqui. E a forma de vida não mudou desde aquela época. Então eles rezam muito, cantam muito, dançam muito. Porque é a nossa forma de se libertar de muitas coisas. Mas a religião, não é religião, a cultura mesmo, ela é preservada, muito preservada. Agora ali é um povo que acho que vai ser o único povo desse país que realmente preserva a sua cultura, a tradição, a língua. A língua mãe é o Guarani, depois que a criança é alfabetizada em português, é muito lentamente, né, para não ter aquele choque de cultura. E a gente tenta conversar com os jovens, né, para que eles não se percam no outro mundo. Nós temos dois, o indígena e o mundo não indígena. E o bonito deles serem é isso, né? E acreditar que as coisas irão mudar. Então é através do canto, através das rezas, das pinturas do corpo, do cachimbo, que eu esqueci em casa hoje, que eu já... Então são essas coisas assim que nos fortalecem. E a cultura é essa, a cultura só vendo mesmo. Acho que um dia seria bom se vocês fossem até lá e presenciarem realmente tudo isso que eu estou falando. Você entra num portão, já sai no outro, acabou a aldeia, sabe? Porque ela é muito pequenininha. Mas é pequena, mas é forte. Resistência, muito forte resistência. Sim. Bom, eu acho que é isso. Em alguma medida também estamos aqui reunidos porque, de alguma maneira, acreditando, a gente acredita que, enfim, existem novos mundos possíveis de criar, enfim, juntos. Quer falar um pouquinho, Thiago? Pode ser? Pode ser, Vai lá. É um grande prazer estar aqui. Eu sou o Thiago, do Coletivo Actantes. Eu estou me coçando aqui porque, embora em anos recentes eu tenha sido meio que obrigado a virar hacker, eu sou antropólogo de formação. Não me culpe por isso. Não tem nenhum canal de comunicação. Nós não temos rádio, não temos TV, não temos jornal. E é exatamente nesse sentido que eles perceberam a importância fundamental que a internet tinha naquele começo dos anos 90. E acho até que o que segura o movimento zapatista até hoje lá, e eles estão lá até hoje resistindo, não são os guerrilheiros lá na selva. É justamente a opinião pública internacional que eles são capazes, que eles conseguem mobilizar, ainda muito em função da rede. eu estou dizendo isso para dar uma contextualizada, porque eu acho que isso coincide com uma fase que eu chamaria de uma fase romântica da internet. Eu acho que nós já estamos em outra fase. Aliás, boa parte das redes, de onde vem aí o próprio xamanismo, tem a ver com essa... Eu falei uma fase romântica, mas talvez eu devesse ter dito uma fase utópica da rede. Né? A gente imaginava a rede como horizontal, e me parece que ela tem sido cada vez menos isso. Isso é um problema para a gente. Eu acho que, para usar uma metáfora aqui, a gente talvez esteja numa fase de colonização da rede. E me parece que ela tem perdido essa grande riqueza em que a gente apostava, talvez por ingenuidade, né, no começo. Né, eu acho que a gente olhava para a rede naquela época meio que como os grandes navegadores olhavam para o mar. Eles falavam, isso é uma terra de ninguém, isso é um território a ser explorado. O problema é que a gente sabe que foram justamente os grandes navegadores que exploraram. Então quem ficou gigante tem agora colonizado esse novo território. Não, me parece que não é à toa que a gente ainda até hoje sobrevive um pouco essa metáfora da navegação, né? A gente ainda olha para a rede como um mar, né? Navegar na rede. Aliás, a própria metáfora da pirataria também deriva desse mesmo aspecto. E a minha impressão é que também na rede a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que liberar espaços. E liberar espaços físicos, mas também na imaginação. Né? E me parece que isso a gente precisa fazer hoje, porque também na rede a gente não demarcar os nossos territórios livres vai fazer com que a gente seja, enfim, exterminado também. E que essas experiências livres sejam exterminadas. Eu estou dizendo isso porque eu acho que a internet hoje, e a rede hoje, ela se sustenta numa imensa contradição, ou pelo menos numa ambivalência da rede. Porque ao mesmo tempo em que ela é a nossa mais poderosa ferramenta de emancipação, ela é também um dos principais instrumentos de controle e vigilância. Um pouco esse papo da criptografia que eu vou introduzir muito, muito superficialmente em segundos, me parece que ele tem a ver com isso também. Me parece que essa ambivalência da rede hoje salta aos olhos. Ela é, ao mesmo tempo, o nosso maior instrumento de emancipação, ou um dos principais instrumentos que a gente tem na mão para emancipação, mas, ao mesmo tempo, ela é também um dos mais poderosos instrumentos de vigilância e de controle. Quando a gente, ainda voltando na fase romântica ou utópica da rede, como preferirem, a gente talvez não conseguisse enxergar tão bem esse outro lado. A gente olhava para o lado libertário, mas a gente talvez não conseguisse, talvez um pouco por ingenuidade, a gente não conseguia ver tão bem essa ameaça de vigilância e de controle da rede. É fácil a gente ver que a rede teve um baita impacto na nossa maneira de viver. Né? É bem fácil a gente ver. O que talvez só a gente conseguiu pautar isso bem, esse lado negativo, né, esse lado da vigilância e do controle, há poucos anos. Embora, enfim, já tivessem coletivos desde o começo da internet que apontavam isso muito bem, né, eu vou citar um movimento do começo da internet, que são os cypherpunks. Eles já viam essa contradição, mas de qualquer maneira isso me parece que só em anos recentes, e eu estou falando bem recentes mesmo, me parece que o grande debate sobre isso vem desde 2013, quando o Snowden é, aquele agente da inteligência americana, é, resolve romper com a NSA, né, a, digamos, a CIA da internet, e revelar os esquemas de vigilância na rede. Então acho que a partir dali só é que começou-se a se pautar um pouco melhor a rede como instrumento de, como tecnologia de dominação. É, olhando de agora, me parece que a gente foi de fato muito, muito ingênuo, porque a discussão sobre tecnologia e dominação vem de longe. A gente sabe que tecnologia é controle há muito tempo, não seria diferente com a rede. É que a gente estava um pouco deslumbrado com as potencialidades libertárias da rede. A questão, me parece, que elas têm sido cada vez mais amputadas. Basta lembrar, por exemplo, de como o rádio nasceu. O rádio nasceu também como uma mega tecnologia libertária, né? Usada por movimentos sociais. Estou pensando aqui no rádio, o movimento operário alemão, no contexto da Primeira Guerra ali, se articulando pelo rádio e tal. Só que logo vem um modelo de radiodifusão comercial que trava aquele rádio da maneira que ele era, e aí nasce esse rádio que a gente conhece hoje, né? Fica a dica aí para quem quiser pesquisar sobre isso. Tem textos bem interessantes de um... A gente conhece ele como um teatrólogo marxista do Brecht, um alemão. E quando ele começa a descrever o rádio no começo da década de 20, é curiosíssimo. A gente hoje agrupa essa coletânea de textos dele como teorias do rádio. Ele não escreveu como sendo teorias do rádio, ele escreveu textos independentes, mas hoje a gente conhece como teorias do rádio. Então, se alguém quiser achar isso, pesquise por teorias do rádio que vocês vão chegar. E é curiosíssimo porque a descrição que ele dá do rádio não tem nada a ver com o rádio que a gente conhece. Ele está descrevendo... Quando eu li a primeira vez isso, eu falei, pô, esse cara está descrevendo na internet. Ele estava descrevendo um veículo de mão dupla, que era usado para autonomia de povos, ao mesmo tempo para articulação de movimento social. E eu olhava aqui e falava, que rádio que ele está vendo, cara? O rádio nunca foi... Eu achava que o rádio nunca tinha sido aquilo. E eu só entendi o que era o rádio quando ele nasceu, quando eu percebi que ainda há uma sobrevivência, muito, um nicho muito específico daquilo que ele está descrevendo, que é o rádio amador. O rádio nasceu como o rádio amador, um instrumento de mão dupla, onde todo mundo tem voz, né? Você não é só um mero ouvinte, você não é um receptor passivo, você também tinha voz. Mas aí o capital chega, e qual foi a sacada dele? Para controlar aquele meio, ele resolveu controlar o direito de emissão. A partir de agora, para emitir, você tem que ter uma concessão do Estado, e com isso ele transforma todo mundo imediatamente em meros receptores. Então, na verdade, o modelo de radiodifusão comercial, eu acho que um pouco, eu estou resgatando essa história, porque me parece que talvez essa história se repita como farsa ou como tragédia, como preferirem, na história da internet. Me parece que... mas eu não quero me estender demais, eu preciso ainda introduzir o assunto. Vai lá. Pelo qual eu fui convidado, mas eu acho que essa contextualização me parecia importante de ser feita. Então, nesses anos recentes, de 2013 para cá, me parece que esse lado negativo da vigilância e do controle tem sido um pouco melhor debatido, e que era, e até então isso não estava muito em perspectiva. Hoje em dia, quando esse debate vem do Snowden, para mim ele ficava um debate muito abstrato, porque ele falava das agências de inteligência. Não que isso não seja fundamental, a gente sabe que é. A gente sabe, por exemplo, no caso brasileiro, que o movimento ambiental, que as lideranças indígenas, que as lideranças de movimento social são os alvos prioritários da nossa versão brasileira da espionagem. A gente sabe que são esses aí os alvos prioritários da espionagem brasileira. Mas é que, para mim, hoje, me parece que isso é um problema ainda muito maior, porque não se trata de ter alvo prioritário. E não se trata só de ser agência de inteligência nos espionando. Para mim, o problema é muito maior, porque as grandes corporações da rede hoje, que estão engolindo a rede inteira, o grande modelo de negócios é justamente uma certa vigilância da nossa vida. o que eles conhecem a nossa vida melhor do que nós mesmos. Alguém duvida disso? Você sabe o que você pesquisou 4 anos, 3 dias e 2 horas atrás na rede? O Google sabe. O Google sabe. Quer dizer, eles têm detalhes. O que me parece que tem que ficar importante aí, porque quando a gente fazia esse debate, ele ficava meio abstrato para mim, porque a gente ficava falando de agência de inteligência, da NSA nos espionando. Mas o problema é mais grave. O problema é que as grandes corporações hoje, elas... Tem um grande criptógrafo brasileiro, ele é professor da UNB, e um dia, numa conversa de... A gente saiu para almoçar, a gente estava aqui em São Paulo num encontro e tal, a gente saiu para almoçar e ele... Na hora do almoço, ele me deu ele me usou uma metáfora que para mim pegou muito fundo. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, dado pessoal é como um elemento radioativo. Se ele está disperso, ele é inócuo, ele é inofensivo. Mas na medida em que alguém concentra uma enorme quantidade de dados pessoais, isso é urânio enriquecido. Essa metáfora me pareceu muito forte. Porque as grandes corporações da rede hoje, o que elas fazem é exatamente isso. Elas concentram gigantescas quantidades de dados pessoais. Quem vigia hoje, as próprias agências de vigilância, mesmo o debate que a gente fazia sobre a espionagem e tal, não é a agência de vigilância que tem poder e capilaridade para espionar cada um de nós. São as grandes corporações que reúnem esses dados. Eles pegam no atacado, a agência de inteligência hoje não pega no varejo. Não é, pegar no varejo que eu digo é, e do ponto de vista da vigilância, tem uma grande virada aí, que é com o Estado americano, e é o 11 de setembro. Até antes do 11 de setembro, me parece que o paradigma da vigilância era o seguinte: você tem um suspeito, e aí você investiga esse suspeito, grampeia, bota, enfim, usa as técnicas tradicionais de espionagem. A partir dali, o que se passou a se fazer é você recolhe uma gigantesca quantidade de dados sobre todo mundo, não tem mais alvo prioritário, é todo mundo. Ou seja, o suspeito não é dado previamente. Você recolhe uma gigantesca quantidade de dados de todo mundo e a partir daí, a partir dos cruzamentos de Big Data que você faz a partir dessa gigantesca massa de dados, é que você tira os alvos. O alvo da espionagem é a posteriori, não é mais a priori. Todo mundo é vigiado. É nesse contexto que o Assange, o cara do WikiLeaks, fala que o Facebook é a maior máquina de espionagem já criada na história da humanidade. Isso não significa que foi a NSA que criou o Facebook. Significa que o modelo de negócios do Facebook casa como uma luva aos propósitos da espionagem, porque ele é uma gigantesca máquina de capturar dados pessoais e captura com uma riqueza de detalhes que vocês não imaginam. Nós não imaginamos. Há mais sobre nós, em nossos cliques, do que sonha a nossa mais paranoica teoria da conspiração. O que eles sabem da gente é gigantesco, é absurdo, é absurdo. É nesse contexto que a criptografia, que é uma tecnologia que teve sempre muito a ver com a guerra, ela é resgatada como uma forma de resistência pacífica, não violenta. Eu chego nisso, mas antes, só contar um pouquinho essa história. Reza a lenda que o Júlio César, imperador, é que teria inventado a criptografia para trocar mensagens de guerra. Criptografia é isso, você pega uma mensagem, embaralha ela num ponto, transmite ela embaralhada e lá na outra ponta, você, com uma chave, você desembaralha ela. As técnicas modernas de criptografia, elas têm a ver com a Segunda Guerra Mundial. Os alemães inventaram uma máquina muito poderosa de criptografia chamada Enigma, que o pai da informática, tem até um filme interessante, apesar de ter ganhado o Oscar, que conta essa história, chama O Jogo da Imitação, conta a história dos ingleses capitaneando os esforços de quebrar a criptografia da máquina alemã. Aliás, reza a lenda que os alemães chegaram a criptografar mensagens. Como não tinha diretamente na guerra nenhum povo que falava português diretamente envolvido na inteligência de guerra, diz que os alemães chegaram a enviar mensagens em português, porque a inteligência de guerra dos aliados não ia conseguir decifrar. Fica como curiosidade aqui, a marinha americana usava uma linguagem indígena americana como criptografia, é conhecida como código navarro. A marinha americana botava um índio navarro em cada um dos navios como operador de rádio, e as mensagens eram criptografadas na língua navarro. Ou seja, quem interceptava isso não entendia nada. Bom, mas a criptografia moderna, então, ela tem uma origem militar. O capital se apropria muito rapidamente dessa tecnologia, né? Basta dizer que qualquer transação online que você faça, um depósito, uma compra, X, você está fazendo de maneira criptografada, embora muitas vezes você não saiba disso, mas o capital então se apropria dessa tecnologia. E em períodos mais recentes, movimentos também começam a se apropriar dessa tecnologia, não mais para proteger segredos de guerra, mas para proteger a privacidade. Porque se a gente está num estado de vigilância massiva e global, e ao mesmo tempo com grandes corporações cujo modelo de negócio é a nossa privacidade, defender sua privacidade nesse contexto, primeiro que você coloca um imenso entrave ao modelo de negócio dessas grandes corporações. Você coloca também um grande entrave à própria lógica de vigilância desses estados nacionais modernos. E ela passa a ser, então, defender a sua privacidade. Quando a gente faz essa discussão, mas fica sempre aquele mas eu não tenho nada, eu não devo. Eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada para esconder e tal. A chave da privacidade não é essa. Essa não é uma boa chave para entender o problema da privacidade. Por que você fecha a porta do banheiro? Você tem alguma coisa a esconder quando você vai no banheiro, ou simplesmente você quer privacidade? Me parece que essa é uma chave mais interessante para entender o problema da privacidade do que simplesmente você dizer eu não tenho nada a esconder. Privacidade é a minha capacidade de escolher quais informações sobre mim estão disponíveis e para quem elas estão disponíveis. Isso é privacidade. Isso me parece uma boa definição de privacidade. É óbvio que, do ponto de vista de um coletivo, não se trata disso. Por exemplo, o movimento aqui, por exemplo, querendo dar visibilidade para uma ação que aconteceu hoje no pátio do colégio. Não se trata de privacidade. É o contrário da privacidade. Isso aqui é publicidade disso. A privacidade serve para conversas entre indivíduos. Ela é o contrário. Nesse caso, e aí sempre me parece que há uma confusão aí entre o propósito da comunicação de publicização de alguma coisa, e essa não é uma conversa que a gente tem que garantir privacidade. Essa é uma conversa que a gente quer ampliar a publicidade dela, ou seja, o alcance dela. Mas ao mesmo tempo, tem uma série de conversas, por exemplo, conversas entre lideranças, ou conversas pessoais mesmo, minha com a minha namorada. A questão é, a rede hoje, boa parte da nossa intimidade passa pela rede hoje. Alguém tem dúvida disso? Né? Não tem até aquele meme que fala que no dia do juízo final as suas conversas de WhatsApp vão ser lidas em voz alta por Deus e tal? É isso, hoje boa parte da nossa privacidade passa pela rede. E me parece que o bom conceito de privacidade não é esse de quem não deve, não tem. O bom conceito de privacidade é esse segundo o qual eu tenho a capacidade de escolher quais informações sobre mim estão disponíveis e para quem elas estão disponíveis. É por isso que em anos recentes, a criptografia passou a ser usada como uma forma de resistência, que é justamente essa de proteger, quer dizer, diante de um Estado em que vigia tudo e a todos, e diante de uma lógica em que as corporações negociam a nossa privacidade, você defender a sua privacidade é uma forma de resistência pacífica, não violenta. É, eu não quero me alongar muito nisso, é, eu acho até que eu vou encerrar meio que por aqui para a gente abrir o papo depois. É, mas dizendo que eu acho que diante desse contexto de vigilância e ao mesmo tempo é, onde o grande modelo de negócio das maiores corporações de hoje, alguém conhece corporações maiores do que Facebook e Google hoje? Eu não conheço. E o modelo de negócios dela é justamente a nossa privacidade. É, me parece que é exatamente nesse contexto que o uso da criptografia é o nosso feitiço, é a nossa capacidade, é o nosso feitiço contra a máquina de vigilância, de controle e de desse, enfim, nosso feitiço contra também essa imensa máquina e esse imenso mercado de dados pessoais que, sem querer, a gente acaba alimentando. Muito massa. É, eu acho que sim, só para tentar fazer um paralelo com o que a gente estava discutindo em relação ao território, em relação ao território indígena, e, enfim, e entendendo que, como o Brás colocou, por exemplo, essa coisa de que existem já tantas camadas, por exemplo, de lugares que foram se sobrepondo a políticas públicas que já deviam ter ocorrido, mas que elas ficaram tão tortas que outras pessoas chegaram, ou seja, já é uma camada muito complexa para tentar uma ação direta tão incisiva em termos, na relação, por exemplo, com a demarcação. E parece que a rede está num ponto, né, ainda, que já, claro, que não é mais no ponto romântico que tínhamos no Gil, quando o Gil era, enfim, ministro, ou seja, quando era esse momento utópico, que está super capturada também, mas ainda existe um ponto parece um ponto ótimo de agir nesse sentido de fato, garantir os espaços livres na internet, do ponto de vista da autonomia, claro. Claro que, enfim, as questões com a internet livre, enfim, a gente briga com política pública nisso faz tempo, mas em termos de autonomia, eu acho que são esses tipos de feitiços que a gente tem que realmente incorporar para, enfim, garantir os espaços autônomos na internet, né? Enfim, e a internet é território, né? Como qualquer outro mesmo. Enfim, massa. Queria passar um pouco para a Lívia, você pode falar um pouquinho para a gente? Enfim, você está aqui com a gente um pouco para contar a história do ônibus hacker, mas também com toda a sua vivência de cultura digital e relação com o xamanismo. Enfim, que eu também sei que é uma coisa que te afeta. É, eu tava pensando aqui por onde que eu ia puxar, porque eu fui convidada pelo Prezão dentro dessa história do ônibus hacker, que foi um projeto com o qual eu tive envolvida desde o começo, pela nossa história também de rede de cultura digital e tal. Mas de lá pra cá, assim, várias coisas foram... eu fui articulando vários outros saberes e conhecimento dentro disso. E bom, eu vou começar falando do ônibus, que eu acho que é uma experiência super, super interessante. Vou tentar pegar um pouco a história e dentro da história trazendo alguns conceitos, né? O ônibus hacker, ele nasce de uma comunidade que ela existe ainda, ativa, que chama Transparência Hacker. E a comunidade, ela surgiu nesse auge utópico da cultura digital, né? Quando algumas pessoas começaram a trabalhar dentro da ideia de transparência pública, porque quando o Thiago fala de, por exemplo, privacidade de dados pessoais, essa comunidade, ela falava de transparência aos poderes, né? Todos os superpoderosos, incluindo as instituições superpoderosas, instituições públicas, e também entendendo que as instituições privadas, empresas também, corporações precisam ter privacidade para que você possa exercer a democracia que precisa de controle social e precisa de participação social. E sem a transparência, não tem como fazer agir dentro desses dois mecanismos. E é muito importante o digital dentro do surgimento dessa comunidade, porque uma coisa é um papel com os dados, com informações públicas, outra coisa é quando você passa a tornar isso digital, né? Você tem uma capacidade de acesso, reprodução e manipulação das informações muito mais potencializada. Então, além da transparência, começou-se a pedir dados abertos. Abertos é justamente a capacidade de você fazer leitura dentro deles, né? Então, se você tem um orçamento público, por exemplo, e ele está no formato de PDF, é uma foto, né? Está divulgado, você consegue olhar ali, mas você não consegue fazer manipulação igual se você tiver numa planilha, né? Se você tem uma planilha, você faz fio, você cria brincadeiras ali com aquela informação e começa a surgir isso. E essa comunidade, ela tem um certo atrevimento, assim, primeiro porque ela apostava que pessoas comuns podiam ler dados e fazer brincadeiras e criar remixes e leituras dentro disso, né? É, que você tinha uma, tinha uma força que falava, não, isso daí é coisa de especialista, DataSus, é um negócio tudo muito grande. E essa galera começou a falar, não, a gente pode fazer isso também, assim. É, reunindo pessoas da rede, fazendo nossos encontros, os que a gente chamava de hack day, a gente consegue também fazer essa brincadeira que parece coisa de especialista, né? Essa ideia de que só os especialistas conseguem fazer alguma coisa, ela tira muito a capacidade de qualquer pessoa agir, porque ela desconfia da inteligência que todos nós aqui temos e podemos acessar, né? E ela é hacker porque ela traz essa ética hacker que é de beleza, assim. Os dados, eles não estão abertos, mas a gente, com o que a gente conhece e domina de tecnologia, a gente pode pegar um PDF. A gente está pedindo para o governo, olha, a gente quer que os dados estejam abertos, mas se ele não tiver, tudo bem, a gente abre. Aí o pessoal fazia aí a feitiçaria da computacional, que era, pegava, transformava foto em planilha e jogava para a galera para mexer naqueles dados e fazer, criar as visualizações e os entendimentos e reflexões que bem entendesse sobre isso. É, aí essa comunidade foi... A gente conseguiu dentro dela, por exemplo, fazendo uma militância de legislativa dentro disso. A gente participou da Lei de Acesso à Informação, de fazer o desenho da lei. E tudo isso é um processo muito de... Que eu acho que faz parte dessa utopia da cultura digital, que é um processo também muito... muito orgânico, assim, né? Então, a gente não sabe escrever lei, mas vamos aprender. E aí a gente tinha aqueles processos de sentar todo mundo e aprender a escrever uma lei e descobrindo essa coisa, porque o hacker, ele tem muito essa pegada da curiosidade também, sabe? De tipo, meu, não tem problema, assim, senta aí, a gente vai dar conta e fica lá meio obcecado em alguma coisa e vai desenvolvendo aquilo, né? E aí, dentro disso, começou a surgir a ideia de fazer uma ação que fosse um pouco menos dentro da bolha, super focada, só os hackers. Porque dentro desses hackers não eram só os hackers de desenvolvimento, né? Eu sou da comunicação, por exemplo. Mas só essas pessoas que ficam sentadas num quartinho lá pedindo pizza e varando a noite fazendo as coisas. Alguém tem que pedir a pizza, né? Abrir a porta. E aí a gente começou a pensar em ter um ônibus para poder fazer a continuidade dessas ações, mas já tentando conversar com várias pessoas, andar para outros lugares e estar mais junto também, não só funcionar dentro do esquema de troca de e-mail, lista de e-mail e tal. E aí a gente conseguiu comprar um ônibus com financiamento coletivo. Esse ônibus, ele reunia, vinha dessa coisa da transparência, dos dados abertos, da participação social, do controle social, mas a ideia da ética hacker, ela foi muito mais potente e acabou atraindo muito mais gente do que só esse recorte, né? Então a gente começou a trabalhar com tecnologia livre, cultura livre, entendendo tecnologia como qualquer coisa, assim, né? Então o ônibus, ele passou a ser equipado com máquina de costura, a gente... Tinha desde as coisas computacionais, eletrônicas, e coisas de audiovisual. A gente tinha tem a rádio livre do ônibus, um transmissor. Em cada lugar que a gente para é sintonizado. Enfim, isso começou a atrair, foram fazendo a oficina de origami. Então, a cada que a gente chama de invasão hacker, né? É uma tripulação diferente. Essa tripulação, a gente vê quais são os membros. Porque ele, por ser um ônibus, e por toda a forma que a gente tinha tenda, tem gazebo, eu falo tinha porque eu tô um pouco mais afastada hoje, mas tem o gazebo, tem muitas, a gente chama de tractâneas, assim, dessas coisas que fazem a magia acontecer, né? Então a gente tinha uma capacidade de fazer ações, assim, várias delas a gente fazia festa em espaço público, fechava a rua, um monte de coisas, assim, que eu acho que a gente tinha uma facilidade, assim, no sentido de, por exemplo, a polícia não chegava e batia, além de da gente ser branco e classe média, né, que eu acho que é importante dizer que tem isso também. Mas a gente tinha toda uma coisa estética que eu acho que fazia com que essa ficasse alguma coisa meio difícil de entender mesmo, assim, sabe? Quando a gente fazia uma ocupação, assim, era... A gente não pedia autorização, mas ao mesmo tempo chegava, estacionava o ônibus na praça, ia, começava a decorar, punha florzinha ali, tricô aqui, uhum. Ao mesmo tempo subia uma rádio. A coisa era tão, assim, acho que esteticamente impactante, que ninguém achava que a gente tava fazendo alguma coisa que não podia, assim, sabe? Que não tava permitido, porque tinha essa fluidez estética que eu acho que era uma... Ela é uma ferramenta muito, uma tecnologia, né, muito poderosa do ônibus. Vou ter que te cortar um pouquinho rapidinho, é só porque eu acho que a gente tá estendendo bem no tempo, assim, na real tem outras coisas pra rolar, assim, tá. Os meninos do Guarani já vão tocar, querem tocar tá. Logo menos, assim. Só circular um pouco, assim, mais um pouquinho, mas assim, eu acho massa essas falas todas que tivemos aqui agora, enfim, só pra exemplificar e abrir um pouco o território do que é essa rede de tecnoxamanismo que a gente tá reativando agora, e nesse sentido do que temos de demandas e territórios e ferramentas pra fazer com que as coisas aconteçam, assim, tipo... O ônibus foi responsável por levar a boa parte da galera para o Festival de Tecnoxamanismo último. E é uma ferramenta que está aí, né? Enfim, apropriável para todos nós. Para se ocupar. Queria só te perguntar bem pragmaticamente, assim, para a gente entender. Quanto custa para tirar o ônibus da garagem hoje? E o que dá para a gente fazer com ele? Assim? Então, o ônibus, ele custa, assim, a gente organiza as invasões mais ou menos com o preço do motorista, o valor do cachê do motorista, porque ele... A gente não tem ninguém que tem carta. Uhum. O diesel. E assim, ele é um ônibus muito velho, né? Que nem um Fusca velho, uma Kombi velha, assim. Então, quem tem, ou quem já viu quem tem, é um negócio que você precisa ficar arrumando, né? Tipo, cada viagem você tem que arrumar uma coisa, uma outra, assim. Então, tem um custo de manutenção que sempre acaba tendo que ser direcionado antes ou depois, ou durante. Ele vai quebrar, vai parar. Acaba sendo também parte dessa apropriação do processo de também entender de como cuidar do próprio ônibus, assim. Mas tentando falar em termos, assim, tipo, uma para ir para o Jaraguá, por exemplo, não seriam R$500, assim, sabe? Se a gente conseguir fazer uma ação ali. Mas eu acho que, assim... O que pode ser feito com ele? Então, ele é um laboratório móvel, assim. Ele é um laboratório móvel. Ele desloca pessoas, desloca ideias e ele tem equipamentos dentro dele, né? Ele tem os equipamentos do próprio ônibus e ele tem o que as pessoas também, quando entram ali, levam, né? Mas eu acho que, assim, uma coisa importante do... Daí depois, só queria fechar, assim, que eu, dentro, depois disso, de ter vivido a cultura digital, essa utopia toda do ônibus e tal, que é muito, muito massa, tem várias coisas disso que eu carrego muito, mas eu entendo que, assim, o que a gente... Essa coisa anticapitalista mesmo, usar isso fortemente como um posicionamento... Do projeto e dos projetos que eu estive envolvida, porque senão você não faz essa disputa com o sistema de poder, que é o sistema que está, né? Então, o anticapitalista, o antipatriarcal, o anticolonial, eu acho que essas coisas hoje eu tenho ido também muito mais para esse. Eu fui muito para esse caminho de estudo. Eu acabei de voltar da Bolívia, agora que eu passei 3 semanas lá com a Julieta Paredes, que ela foi fundadora do feminismo comunitário. Das Índias, então é um feminismo de luta anticapital, antipatriarcal. E eu acho que tem uma. Eu tava até anotando aqui, porque tem da metodologia delas, acho que tem várias coisas que dá para usar dentro da rede, da linha de trabalho, assim. E escutando a Sônia falar assim, eu fiquei muito, muito tocada. Eu acho que tem vários desses aprendizados do que a gente vive na cultura digital e essa ideia do tecnoxamanismo mesmo de trazer. E também de trazer essa coisa desses saberes ancestrais, eu até, quando ela estava falando de rezo, né, eu fiquei pensando de uma brincadeira de resistência e reza de resistência com rezo, assim, né? Porque acho que também tem uma força dessa camada espiritual de resgate, assim, que eu acho que articular ela com... Que é um negócio muito desse universo feminino, que fica muito invisibilizado, não por acaso do universo feminino, do universo indígena, do universo espiritual, que é o pensamento hegemônico faz questão que fique na cozinha, assim, né? Todo mundo tem um santinho, mas tá escondido ali. Ninguém fala quando vai falar politicamente da mandinga que fez antes de entrar, do, enfim, acho que trazer isso também pra nosso cotidiano, para nossa expressão política, assim, é uma coisa muito potente. Uhum. E para mim é uma honra estar aqui com a Sônia e participando disso, assim, muito bem, muito feliz. Massa, vamos embora. Já até para fazer uma articulação bem pragmática, assim, já que estamos nesse papo ônibus hacker, Sônia e tal, a Sônia comentou comigo que eles têm um evento lá em agosto, que é justamente a reunião dos pajés, dos pajés guarani do litoral e de São Paulo, e eles têm uma demanda justamente na questão da locomoção, assim. Existe uma possibilidade de tentar com a academia, né, com a USP, um dinheiro, eu visualizei total a gente, velho, tentar botar o ônibus hacker para ir buscar essa galera e contribuir nesse evento lá na terra indígena de Jaraguá, que, enfim, pode ser bem legal, a gente pode desdobrar essas coisas, né? Eu tô dentro. Prioritário alguém aprender a dirigir um ônibus, tirar carta. É que meu amor, foda, não é tão fácil isso. Mais pessoas têm que ter carta de ônibus. Que nem eu não tenho nem carta de carro. Aí pra você chegar na de ônibus vai uns 6 anos. É um negócio... Então, quem já tem carta de carro, fica a dica. Se quiser aprender a dirigir um ônibus, tem um ônibus pra treinar. E muita possibilidade de ação. Legal. Eu queria passar, a gente tá meio correndo assim agora, eu acho, porque daqui a pouco os meninos vêm tocar. A palavra pro Pedro um pouquinho. Opa. O Pedro ficou responsável, o Pedro programador, tá na rede também, responsável por esse projeto da plataforma de crowdfunding que a gente tá criando com a Terra Jaraguá, né? Sim, bom, a ideia é bem simples. Temos um site e dentro desse próprio site a gente tem uma plataforma de financiamento colaborativo permanente. Então, sobre nossas próprias regras, nossos próprios parâmetros, a gente pode aceitar doações únicas, doações recorrentes, ou seja, alguém escolhe dar X por mês. A gente pode aceitar até Bitcoin, se quiser. E aí fica em aberto de que forma a gente compõe a transparência disso, como esse dinheiro é gerido, para onde ele vai, né? De forma ele é aplicado, enfim. O protótipo desse site já existe, a tecnologia da plataforma de receber as doações também já existe. Basicamente, falta só a tecnologia social da coisa, ou seja, essas questões que eu acabei de falar. E aí seria bem interessante se em algum momento de hoje, dessa noite, a gente conseguisse avançar nisso. Eu acho que eu posso ser breve e eu deixo isso no ar. Então, a gente tem tempo pra... Eu acho que a gente pode discutir um pouquinho isso aí, se fosse legal pra gente. Assim, a Sônia, enfim, acabou de me dizer aqui justamente de que ela tem uma conta pessoal, mas que talvez não fosse legal uma conta pessoal justamente porque direciona o dinheiro, concentra, Acho que mexer com dinheiro é uma coisa muito complicada, acho que tem que ter uma conta só pra isso. E a conta deixada pra mim, agora conta assim... Envolve dinheiro, aí cria problema. Então, para evitar problemas, é melhor ter uma conta específica para isso. Alguém vai lá. Mas é isso. Mas é que surgiu esse debate e a gente acabou trazendo para cá, né? O Jenny também colocou algumas questões, que é justamente. Porque da nossa parte também, enfim. Parece problemático pra gente também coordenar. Porque se a gente tivesse uma associação, seria mais fácil, né? Seria ideal. Mas a gente não tem. Poderia ser uma conta de uma ONG. Então, se a gente tem, assim, é a CTI. Sim. Mas a CTI está em processo de investigação. Então, é isso. A CTI, essa investigação, se investigar, vai investigar. Então, aí eu não sei. Sim. Existe uma associação que seria... Com essa dificuldade burocrática, existem formas da gente improvisar uma horizontalidade. Né? Então, a gente pode, por exemplo, alguém criar uma conta de um banco digital e essa senha ser compartilhada, e o saldo ser transparente, embutido no próprio site. No final das contas, vai ser como escolhermos seja. Se a gente quiser que isso seja 100% administrado pelo povo guarani, será. Se a gente quiser que seja gerido pela rede, que seja um... Se a gente quiser até pensar um blockchain da Guarani, pode ser também. Por que não aproveitar dessas capacidades que a gente tem em termos digitais, em termos de coisas, e criar um pouquinho uma plataforma que possa, seja gerenciar em alguma forma transparente, seja discutir um pouquinho mais claramente como aplicar isso, seja fazer um pouquinho essa democracia... Desculpa. Pelo que eu entendi, eu concordo com ele. Talvez tenha menos... Eu acho lógico que a conta do banco onde vai é importante, né? Mas eu acho que tem uma questão que é quais processos de tomada... Como que a gente faz para que os processos de tomada de decisão eles sejam essa governança... Interessante, sabe? Então, por exemplo, a gente tem um desenhar o fluxo mesmo, né? Então, tecnologia social da coisa. A gente vai receber o dinheiro por tal conta, aí vai avisar todo dia tal, aciona, manda um e-mail pra todo mundo que contribuiu, pra todo mundo que é não sei o quê. Aí tem 5 dias de discussão, sabe? De fazer esse desenho, porque daí eu acho que em que conta vai fica menos importante, porque o processo ele é forte o suficiente pra justificar qualquer coisa. Sim. Então, a princípio eu tinha imaginado de ter assim: tu vai pro site, a gente tem o saldo lá, que nem numa campanha de crowdfunding normal, assim, vaquinha. Esqueci o nome desses crowdfunds todos. Mas fica lá o saldo do que já foi doado, do que já foi contribuído. Aí, uma forma de gerir os processos seguintes seria da gente pensar em projetos. É definido coletivamente um projeto. Esse projeto, assim que chegar no saldo dele, ele é financiado. E aí segue o projeto seguinte. Essa seria uma forma que me vem à cabeça. Existe também... quem sabe no nível mais avançado, no momento futuro, a ideia desse dinheiro, enquanto parado, servir de fundo social. Ou seja, enquanto ele estiver parado, que ele renda alguma coisa também. Né? Mas isso é menos prioritário. Me preocupa mais essa coisa diplomática da coisa. Por favor. Esse é um projeto 100% coletivo da rede, né? Todo mundo está mais do que convidado a contribuir como quiser. Eu estou mais puxando a parte do web design, eu já fiz o protótipo, a gente pode acessar aqui daqui a pouco. De resto, é nosso. Assim, uma coisa que eu fiquei enquanto a Sônia estava falando, o Frazão estava falando, né? Porque essa coisa do movimento autônomo e da coisa super vai acontecendo enquanto dá e tal, assim, né? Eu sou super desse pique, assim, sou dessa história e valorizo isso e tal. Mas eu acho que, às vezes, para algumas, dependendo do objetivo das ações, um pouco de estratégia e organização não faz mal para ninguém, né? Tipo, me organizando eu posso desorganizar, assim, né? E aí, eu acho que dentro do tamanho da necessidade, porque, assim, a parte política, né? Tem a parte filosófica e tal, mas a parte política, ela lida com pessoas morrendo, né? Morrendo no mês que vem, morrendo nesse mês, morrendo hoje. E aí acho que exige um pouco mais de organização, porque tem um nível de urgência, né? E aí o que eu fiquei pensando, assim, que se vocês acharem que vale a pena, a Sônia também, a gente pode pensar em como fazer um planejamento mesmo, assim, sabe? Um planejamento de ações, dando espaço para que o espontâneo aconteça, para quem tem tempo de chegar só numa ação, para que possa ter, combinando isso, mas que talvez tenha uma estrutura de ação um pouco mais desenhada, assim. Por favor. E aí eu topo, assim, participar disso, se mais gente estiver junto também. A aldeia lá tá aberta também, se a gente quiser ir até lá e a gente conversar. Eu quase não saio de lá, tá na cabeça. Mas faz tempo que eu vejo na cidade, se olhando, mas eu acho que é assim, é a minha opinião, sabe? na parte de banco, dinheiro. Eu não sei se tem que pensar nisso. Sim. Eu não quero. É, assim, não sei como é que fala. Eu posso estar participando, mas não assim, com minha conta pessoal, sabe? Minha conta. Fique tranquilo. Já evitar. Tem muitas pessoas, né? Então você tem que testar a conta, tem que ser uma coisa bem completa, para não ter problema nem para a rede, nem para a quantidade de vídeo, nem para quem está apoiando, nem para quem está depositando. Mas tem que ser muito bem claro, transparente, para a gente fazer uma coisa bacana e todo mundo fique feliz, sei lá. Com certeza. Outra coisa importante, e puxando disso, você falou desse planejamento, é pensar um planejamento em relação à escala também. Que conforme isso, em escala, conforme isso dê certo, que isso seja viralizável, que isso possa ser reproduzido. É, desenvolver essa tecnologia de forma que ela possa ser reproduzida para todos os cantos. É, então isso é uma outra coisa que eu fiquei pensando, porque assim, a gente está falando de a gente está falando da instância Dória. É, Alckmin, Temer, assim, a gente tá falando de um negócio, assim, é muito mafioso, muito canalha, muito criminosa coisa, assim. E aí eu acho que pensando em escala, assim, que eu fiquei pensando, né, aí de repente você começa, né, Xingu e vai vindo um monte de coisa e a coisa fica, né, que talvez a gente pudesse fazer focado no Jaraguá, fazer focado nisso agora, sistematizar a metodologia, as tecnologias, para que outros grupos possam também localmente se reproduzir, assim. Mas aqui a luta já é muito grande, assim, sabe? Já é muito grande e a gente vai abraçar o mundo agora. Dá para pensar mesmo, não é só uma ideia de governança mais possível, como um processo, não pensar só como o financiamento possível de dinheiro, mas pensar mais complexamente um processo de captação de dinheiro, discussão de projeto, colocar esse projeto para funcionar, um processo todo que pode ser replicado, inclusive, em outros grupos, outras coisas, que são problemas que a gente vai reencontrar em todas as ações que a gente vai fazer em várias outras coisas. Então, acho que me parece interessante nessa ideia, não só fazer essa questão de pensar como financiar alguma coisa específica, mas pensar como organizar um processo desse tipo para que, efetivamente, uma série de potencialidade, uma série de realidade pode ser atingida, pode ser desenvolvida. Uma observação importante é que isso não começa de agora. Em novembro, no nosso segundo Festival Internacional de Tecnoxamanismo, rolou a primeira versão desse projeto. Então eu desenvolvi o site lá, tecnoxamanismo.com.br, e lá tinha essa mesma plataforma. A gente captou dinheiro, tanto dinheiro pelo PayPal, PagSeguro, etc., quanto Bitcoin. E aí, enquanto esse Bitcoin estava parado, para quem não sabe, Bitcoin é uma moeda digital, não vou dar explicação, mas é essencialmente uma moeda digital. E aí eu esperei um momento em que esse Bitcoin estava mais valorizado, para poder fazer o saque dele para o festival, e ele rendeu quase um terço a mais. Então, um exemplo bem sucedido, porém temporário, já existe. E aí agora, o passo seguinte é tornar uma segunda versão, dessa vez permanente. E aí, exatamente como você falou, a gente deixa redondinho. E aí o passo seguinte vai ser propagar isso. A gente refina, a gente põe na prática, a gente lida com a realidade e aí depois pensa em introduzir. Em termos de ação mais direta, acho bem interessante a gente sempre pensar em não tentar reinventar a roda cada vez. A Sônia deve saber disso. Lá em Paredeiros está tendo um projeto de plantar, de voltar a plantar coisas. Que é muito bonito. Eu tive lá recentemente. Pelo programa Aldeia, né? Hoje é pelo programa Aldeias, né? O programa Aldeias é um programa que é ligado à Secretaria da Cultura.